158 over at the PUC. May we proceed direct to Zipar? Okay, call Recife Center 12685, back up 12845 in the request DCC. 12685, back up 12845. Patrol 158, Omega, te aproximo. 12545. Back up 12545. Patrol 158, Omega. Identifique desse para 2000, ajuste no 02. Vou indo para o INDB para executar o INDB da pista no 7. Positivo, separador 1000 pés, vou na Pro do INDB, para executar o procedimento INDB, pista 1. senhor, reposta um bloqueio iniciando o afastamento. Reportarei no bloqueio iniciando o afastamento, ali certinho, às 7:46. Controle, por gentileza, pode confirmar para o Edson, a 7:46, ajuste de altimetro. 0-1-3. 1-0-1-3, obrigado, a gente tinha 7-4-6. Informe girando base. Informarei na final, 2767-56. Na final da pista 17 visual, grande pouso em baixo travado. Hora 18:30, bom pouso. 18:30, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 17:67-46, no final da pista 17, está visual, grande pouso em baixo travado. 6746, autorizado pouso na 17. 120 graus com meia dúzia, ajuste no 0 no 2. Ciente de Vitoso, 2767-46. Meia, solo ao 08, táxi até o portão 4. Táxi até o portão 4.